aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aqui Amanda Costa. Anderson Barz aqui com vocês pra aprender um pouco mais. E eu aqui, Alberto Reutemann, grátis sorte pra você! Grátis sorte, maravilhoso! Nossa, essa era a surpresa! Estamos com o segundo episódio da temporada Aprendizagem Corporativa para Valer. Boa. Hoje a gente vai falar sobre o que motiva um adulto a aprender. E para nos ajudar a responder essa pergunta, recebemos com muita honra a querida Carol Ferreira, superintendente de Gente na Alelo. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada em participar. Sou fã da Escola do Caos, vocês sabem disso. Então, obrigada pelo convite. Tamo junto, obrigada. Bem-vinda. Estamos começando. Venha. Bem-vinda, bem-vindo ao segundo episódio da temporada Aprendizagem Corporativa para Valer. Nesse segundo episódio, a gente quer saber o que realmente motiva um colaborador, uma colaboradora, a aprender dentro das organizações. Será que é a curiosidade? Será que é a necessidade de crescimento pessoal? Será que é a pressão do próprio mercado de trabalho, né? Então, a gente está aqui hoje com a Carol Ferreira, superintendente de Gente na Alelo, que vai ajudar a gente a descobrir como é que faz para a gente acessar, né, esse grande segredo do que realmente motiva um adulto a aprender. A gente precisa fazer isso todos os dias, né? Então, eu vou já logo jogar para você, né? Boa! Como é que você observa lá na Alelo, né? Qual é o principal motivador? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Eu acho que tem vários motivadores e o desafio é cada vez mais a gente saber o que é o motivador para cada um dos perfis que a gente tem, né? Lá na Alelo a gente trabalha com três perfis principais, né? Os profissionais tech digital, que a gente sabe, né? Dessa galera aí, antenada, e a gente fala de produtos, de tecnologia, então a gente tem que ter um olhar diferente. Uhum. Da galera do comercial, que é outro pilar que a gente olha ali também, e do time do corporativo. Então, além da gente ter esse recorte, eu acredito muito, por carreira, vamos chamar assim, dentro das carreiras ainda tem os subperfis dos estilos, né, pessoais, que aí pode ter muito a ver com vontade, desejo pessoal de crescimento, pressão do gestor, necessidade de um conhecimento técnico específico, e assim vai. Eu acho na maioria dos casos, o que que é? Olha, eu acho que não tenho, assim, uma questão específica, real, não assim. Não é tão assim. Não é tão assim, é cartesiano. A gente tem de tudo mesmo, assim. E por isso que a oferta tem que ser cada vez mais plural. Então, você tem que ter uma plataforma para quem vai ali consumir o conteúdo. E ali vai do que ele quer aprender na hora que ele quer aprender. As trilhas mais convencionais ali de aprendizagem, de coisas que eles precisam saber, o by the book ali, o feedback. Feedback, né, ali o trivial, as coisas mais diferentes, as inovações, as tendências, e tem coisas que a empresa vai ter que direcionar de uma forma, ó, né? Isso aqui, querido, querida, você vai ter que fazer, é importante você fazer, e outras coisas que, olha, tá aqui, a gente tá te dando, a gente tá ofertando, e aí vai também da vontade, da necessidade e do real valor que aquela pessoa vê no seu próprio aprendizado e crescimento, sabe? Eu não vejo, assim, um motivador principal, eu vejo de tudo um pouco, sabe? As pessoas são muito diferentes, né? Muito. Sim. E eu queria entrar justamente nessa divisão que vocês fizeram de carreiras na Alelo. Uhum. Porque isso te ajuda a gerenciar conjuntos de habilidades, né? Porque sim, a pessoa tech digital, a pessoa comercial e a pessoa, qual foi a terceira mesmo? Corporativa. Tem skills diferentes para serem desenvolvidas. Vocês usam essa divisão para direcionar essa narrativa, para fazer gestão desses skills? Sim, o que a gente fez lá? A gente criou personas, né? a gente criou lá a Persona Tech Digital. Uhum. E aí, num processo de diagnóstico, de escuta que a gente fez ali, o próprio time de desenvolvimento, com os business partners, o pessoal de experiência do colaborador, a gente, enfim, dentro de um método, a gente criou o perfil. Então, quando eu olho pro meu profissional Tech Digital, eu dou um nome para ele, então tem lá, é o fulano, que tem tantos anos, uhum. O que para ele é importante na perspectiva pessoal, o que para ele é importante da carreira, o que ele precisa saber, né? Quais são os principais motivadores? A mesma coisa para o corporativo, a mesma coisa para o comercial, e eu também tenho uma persona, e falando de persona, para liderança. Qual é o meu perfil de líder? E aí, quando a gente desenha essa persona, a gente fica mais fácil de você depois entender quais são as trilhas e quais caminhos que você direciona. É uma persona que é importante a gente revisitar, né, periodicamente, vamos chamar assim, para fazer um trabalho de escuta mesmo, para ver se aquilo ainda está fazendo sentido, né? Mas é um balizador para a gente entender se o caminho que a gente escolheu é coerente. Então, vai ter tanto skills mais comportamentais dessa persona, como também técnicos ali. E aí, a gente consegue entender onde a gente investe energia, dinheiro, o nosso tempo, né? Para ser algo efetivo mesmo, que as pessoas vejam valor, sabe? Ô, Carol, você sabe que isso é uma estratégia de marketing, né? Que vocês estão usando. É, né? Não é? Sim! É uma estratégia que marketing usa. Em marketing digital, a gente usa muito isso, né? Uhum. De detectar criar ali, persona, de, né, criar essa persona para, enfim, poder de fato tentar falar. Você faz esse exercício de falar com a pessoa. A gente já teve personas aqui, lembra que a gente tinha a Laura? Uhum. A gente tinha a Laura, que era a nossa grande, que era a nossa, era o retrato da nossa consumidora. Legal. Então a gente falava mesmo, assim, parece bobo, mas materializa, né? Peraí, o que a Laura acharia disso? De que forma isso seria útil para a Laura? Total. Muito legal a estratégia de vocês. É, porque as pessoas, elas se veem ali, né? Naquela persona, se identificam com aquilo. Foi muito legal quando a gente passou a persona com o time comercial, foi um case legal, a gente levou na convenção, todo ano a gente tem a convenção de vendas, que a gente reúne o time comercial, e quando a gente foi apresentar qual era a estratégia de aprendizagem, né, para o time, a gente começou contando o caminho que levou a gente até lá. Então, pessoal, ó, essa aqui é a persona que a gente desenhou. Pessoas, inclusive, da audiência que participaram com a gente nessa construção. Legal, obrigado. Olha o resultado disso. Então, a partir disso, das dores que vocês trouxeram, a gente está trazendo aqui a proposta e tudo mais. E eu junto isso, uma outra coisa muito legal que a gente fez. Porque, assim, quando a gente fala de mapear dores, né? De aprendizagem, resolver problemas. A gente sempre quer resolver um problema, responder uma pergunta, né? Uhum. Quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente quer trazer uma proposta de trilha. Para a gente chegar nisso, junto com a persona, a gente criou um papel lá no time de desenvolvimento que anda par e passo com o business partner, que é o learning partner. Ah, que legal. Então, para cada uma dessas carreiras, a gente tem um learning partner hoje no time de desenvolvimento. Que junto com o BP, que está ali na ponta, que sabe a necessidade do negócio, que sente as dores ali, desenha a solução ali. Então, tudo que é mais, às vezes, de prateleira, vamos chamar assim, não gosto muito desse termo, dessa palavra, mas que fica ali num repositório, que é importante estar ali de forma perene para as pessoas consumirem, como também questões mais latentes. Então, dessa trilha mesmo do time comercial, a gente criou o Happy Learning Hour. Que legal. Que a gente traz uma pessoa que é referência num tema, alguma coisa, num estilo de happy hour, que a galera do time comercial, por ser 100% remoto, nunca estava nos happy hours do escritório. Então, a gente criou um happy hour para eles, para falar de negócio. Então, a gente lançou um produto novo. Vem uma pessoa de produtos, vai ser mediado por um líder comercial e a gente usa o happy hour para falar de negócio. Isso foi mapeado pelo Learning Partner e o BP. Então, é nisso que eu digo, sabe? Que você vê que é valor para aquela persona e acaba desenhando as estratégias e apresenta de uma forma estruturada para você ter todo mundo engajado nesse movimento, sabe? Você sabe que tem um livro que a gente gosta de citar aqui, né? A gente já citou algumas vezes, o Robert Cialdini, nas Armas de Persuasão, né? Ele fala que é muito difícil você convencer alguém a fazer alguma coisa, porque o teu cérebro, ele é todo programado. A respiração, circulação, digestão, tem toda uma rotina. Com isso, a gente tem uma dificuldade enorme em aceitar a ordem. Então, a gente tem uma resistência para... Vai pagar... lá fazer o curso de feedback, Alberto. Vai lá fazer o curso. Vai lá pagar uma conta. Vai lá para fazer prova. As pessoas não gostam. E quando chega um treinamento, você fala, você está sendo convocado para fazer um treinamento obrigatório. As empresas perdem. Já criou um muro, né? Já criou um muro, porque a gente não gosta. Como é que você vê, Carol? Você acha que é possível a gente mudar o jeito de convencer as pessoas, mesmo que elas tenham que fazer um treinamento obrigatório, criando algum tipo de cenourinha para ela? Ou se, o obrigatório pode ser atrativo. Pode ser legal, né? Ó, vou ser bem sincera aqui, honesta. Tem obrigatório que é obrigatório. Não tem, por mais que a gente tente trazer gamificação e fazer uma plataforma legal, diferente, não é um conteúdo agradável. A gente pode investir na forma para tentar ser a mais legal possível. Código de ética. Código de ética. Não tem como. Lavagem assim, de dinheiro. Prevenção, esses, né? Desses aí, que são os obrigatórios, né? Uhum. O que a gente faz? Tenta deixar isso como um critério para outros programas. Para as pessoas ficarem elegíveis a outros programas. Essa é a cenourinha que a gente fez lá. Então, sei lá. Ele quer fazer uma trilha numa escola de negócio XPTO. Isso aí. Ótimo. Você se inscreve. Se tiver... você tiver os obrigatórios em dia, você faz. Ah, que é higiênico. É isso aí. Então, isso aí. Higiênico. Então, vamos ter... o Happy Learning Hour mesmo, a gente tem número limitado de inscrições. Tem 400 pessoas no time comercial, todo mundo quer participar, virou objeto de desejo. Tenho 100 vagas. Gatilho da escassez. Gatilho da escassez. E a gente fica muito feliz. Só vai quem tiver com os obrigatórios em dia. Rigorosamente em dia. Você lembra? O baú da felicidade. O baú da felicidade. Tá, rigorosamente em dia. É uma das primeiras coisas. A gente patrocina vários eventos culturais, né? Ela patrocina. Sempre a gente tem ali ingressos que a gente disponibiliza pra galera eu participar. Eu já fui nos eventos patrocinados da Lelo. Aí. Sensacional. Mas você ganhou ingresso? Ganhei. Olha! Vou anotar aqui. Você vê que ele fala, eu tenho ido e a gente não fica sabendo de nada. É interessante, né? Que é só ele que tá ganhando. Isso, né? Andy, agora me deixa claro. Vamos resolver isso aí. Mas é isso. Aí quando tem ingresso, você quer participar do sorteio? Claro. Só entra pro sorteio quem tem os obrigatórios. Quem tiver. Você tá com seus obrigatórios em dia, Alberto? Quem tiver limpinho, quem tiver arrumado, banhinho tomado. Isso, cabelinho tá bom, penteado. Cabelinho penteado, perfume, vai. E desde que vocês criaram essa lógica, aumentou a adesão aos obrigatórios? Total. A gente tem ali uma média de 86, 87% de conclusão entre obrigatórios holding, que entram nesses, e obrigatórios Alelo. O que a gente chama de obrigatórios Alelo? Trilha de negócios. Como que a Alelo ganha dinheiro? Quem entra tem que saber. Então, é um obrigatório na nossa trilha de como onboarding. Como é que é essa cadeia de valor, né? Teria um peso 1, vamos chamar assim, se a gente dividisse, né? O peso 2 está mais ali para aquilo que está no código de ética, mas a gente também considera como obrigatório. Então, é um percentual muito alto hoje. A gente já ficou entre 40, 50, que é ponto de auditoria, inclusive, né? Sim. Empresa regulada ali, né? Então, para a gente, é um ponto crítico. A gente tem que ficar sempre de olho para estar sempre acima dos 80%, porque abaixo acaba tendo uma criticidade ali, né? Então, aumentou bem. A galera se engaja para fazer obrigatório porque quer participar das coisas. Ou seja, um motivador aí para adulto aprender. Para adulto aprender. Ganhar algo em troca. Ganhar algo em troca. Bando de interesseiros. Quem nunca? Todos nós. Quem nunca, né? Eu tô muito obrigada. Sempre na troca. Mas eu queria trazer um comentário que corrobora com o que eu trouxe, inclusive, no episódio passado, da gente tratar adulto como adulto. Sabe por quê? Eu amo essa frase. Não adianta. Ninguém faz o tempo inteiro só aquilo que tá afim. É isso. Todo mundo na sua vida tem coisas pra fazer que precisam ser feitas e que não necessariamente é aquilo que gostaria de estar fazendo naquele momento. Mas tem que fazer. Sim. Não, e assim, isso não tem a ver com a sua profissão ou com a atividade que você tá desenvolvendo naquele momento. Isso chama vida. Exato. Porque a vida tem coisas legais e coisas não legais. Exatamente. E é isso. Eu percebo que talvez não seja a cultura enraizada nas empresas brasileiras. Geralmente você tem uma cultura do trabalhar. Ó, tô indo trabalhar. Aí, quando você tiver um tempo, tem algumas empresas que falam, eu tenho academia aqui, inclusive. Você pode fazer academia... Academia física, esporte, corpo. Esporte. Tenho também aqui... piscina de bolinha. Piscina de bolinha. Escorregador. Tem a mesa de sinuca, o ping-pong. Cervejinha no fim do dia. Cervejinha no final do dia. o processo. Tubos de M&M. Tubos de M&M, como tem aqui, né? Farinha, exato. Muita coisa. Você já foi ver, Carol? Eu fui, ver, fiz, né? Um tour, tá incrível. Ela circulou aqui pela nossa 100%. Sede, né? Aliás, tá todo mundo convidado, eu vi aqui na nossa sede. Gente, ó, tá lindo. Mas tem empresas, que, mas a gente também distribui frutas. Também você também fruta. Viu também. A cesta de frutas? É. Lá embaixo, por favor. O equilíbrio é tudo. O blend é tudo. Mas as pessoas gostam mais do M&M. É, mas a fruta tá lá. O café. Mas eu acho que ainda não existe muitas vezes uma cultura de aprendizagem nas empresas. Uhum. Então não tem, por exemplo, quando eu chego e vejo as pessoas falando quais são os benefícios, tem muita gente que liga pra gente e fala assim, Alberto, fui convidado para trabalhar numa empresa, o salário é bom e os benefícios são interessantes. Eu gosto de perguntar, quais são os benefícios? Sim. Aí eles falam assim, tem a Lelo, que já é de largada um beneficião. Sim. Olha aí. Cadê o barulhinho da... É a líder. É o Merchan. É o Merchan. Tem a Lelo, tem Total Pass do nosso amigo Calbucci, tem isso. Mas, em geral, as pessoas não falam. Eu vou ter condições de aprender muito lá dentro, porque tem parceria com tais universidades, tem uma biblioteca com não sei quantos títulos, tem acesso a um LMS de... não sei quantos e-learnings, tem como, parceria com a Escola do Caos. As pessoas não falam quais são os benefícios de aprendizagem quando elas estão sendo contratadas. Mas eu acho que nem as empresas vendem muito isso. Exato. Uhum. Talvez porque nem o próprio RH, de uma forma geral, veja isso como sendo um salário... Aquele, como é que é aquele que não salário é... Salário emocional? É um salário emocional, a gente tem que dar um outro nome. Salário... Né? Salário adicional, sabe? Sim, sim. É um ganho eu acho que isso não tem, mensurável. Eu acho que isso conversa muito quando a gente... Eu vou voltar ali nos perfis que eu falei, né? A gente teve uma pegada, e eu acho que isso vale de lição aprendida, até legal para eu ouvir um pouco vocês, assim, nesse sentido. Uhum. De falar muito de aprendizagem autodirigida. Então, você tá aqui a trilha, né, meu querido, minha querida, você entra aqui, a acessa... Responsabilidade é tua, a responsabilidade é tua, tá aqui, você faz. A depender do meu perfil de carreira, não funciona, não rolou. Uhum. Então, se eu olho para um time, vou voltar ali no meu time comercial, minha força de vendas, que é uma galera que tá na rua, que tem que trazer resultado. Ali, todos ali te vendo. Um beijo, time comercial, meu coração, Primedina, nossa super diretora, minha parceiraça. Primedina. A galera tá no dia a dia para trazer resultado. Você precisa dar ferramentas, motivadores, questões de engajamento mesmo, para eles pararem, para fazerem os treinamentos, né? Eles vão ver valor naquilo que eles vão ter retorno no curtíssimo prazo, de imediato. Cara, como eu faço para vender mais rápido? Como... Então, assim, fala pro cara, para, entra aqui nessa trilha, vai lá, olha você, por você. O que a gente percebeu? Ele vai... No consultor que sabe mais que ele vai aprender com quem já aprendeu, com quem tá vendendo. Foi por isso que a gente trouxe esse novo formato. Se eu falo isso pra pessoa que é do perfil Tech Digital, putz, o meu engajamento foi super alto. É uma galera que tem um outro perfil, que entra, eu fecho o contrato com uma plataforma de tecnologia que tem lá trocentas opções que eles gostam, que eles podem fazer. Cursos de programação todos, etc. Que eles podem fazer a hora que eles quiserem, no formato que eles quiserem. Cara, super funciona, tá? Eu tenho um engajamento altíssimo. E é fora da hora de trabalho, Carol? Aí vai... Quando você fala a hora que eles quiserem, é porque eles têm o acesso. Aí eles é que decidem. Né? A gente tem um dia que a gente estimula as pessoas a não terem reunião, que é a nossa sexta do foco. Que é o dia que a gente, legal, inclusive, fala, aproveite este dia para fazer os treinamentos obrigatórios. Legal. Aproveite este dia para fazer um treinamento, para você conhecer lá. E a gente sempre faz campanha de alguma trilha legal que a gente tenha na plataforma. A gente sempre faz isso. Então, a sexta-feira do foco também é um dia que as pessoas, que a gente estimula as pessoas a usarem para fazer isso. Mas elas consomem no dia e no horário que elas querem. Sabe como é que é o nome disso? Tem uma palavra em grego. É verdade, viu? Você que fica soltando frases de Tancredo Neves, Clarice. tem uma palavra em grego que se chama ubiquitous. Ubiquitous significa você faz onde quer, como quer, da forma que quiser. Então, tem um conceito chamado ubiquitous learning, que é aquela possibilidade de falar, eu vou aprender via YouTube, se eu quiser. É isso aí. Você, que também é a questão da eutagogia, né? Onde o professor e o aprendiz se misturam na mesma pessoa. Sim. Então, é muito legal o sistema. E a gente, enquanto empresa, entendeu isso. Pera um pouquinho. Então, vamos lá. Eu ter aprendizagem autodirigida é muito legal, mas deixa eu entender onde que eu coloco esforço e direciono para qual público, para eu ter isso de uma forma mais madura, claro, pro perfil que faz mais sentido. Então, de novo, pro comercial a gente teve uma estratégia, pro tech digital outra estratégia, pro corporativo e o tech digital dá pra gente ter muita sinergia e muitas coisas, mas também tem outro olhar pro time corporativo, é que de soft skills a gente aproveita bastante, mas quando fala questão técnica é muito... de cada área. Então, a área corporativa eu falo bastante de LGPD, que é uma coisa que eu preciso colocar todo mundo na mesma página. A gente fez inteligência artificial, então a gente coloca conteúdo para as pessoas consumirem ali bastante. A gente fez uma capacitação para 100% da liderança, falando de... Então, temas que estão latentes ali, que a galera pede, a gente traz para todo mundo. Assim. Vamos ao VAR! Vamos ao VAR. Vamos ver. Ah, você vai checar a minha informação grega? Lógico. Que absurdo. Vamos ao VAR. Olha só, Alberto Reutemann está certo. Música de suspense, por favor. É isso, tá vendo? Ubiquitous Learning, também conhecido como U-Learning. Okay. Abreviação do termo Ubiquitous Learning. É que ubiquitous é muito feio, né? É muito feio, estranho. Aprendizado ubíquo, o U-Learning, é uma modalidade de educação à distância ancorada nos dispositivos móveis, como smartphones, tablets, notebooks. Seu conteúdo completamente virtual facilita o processo formativo, que é adaptado às necessidades do indivíduo e à sua disponibilidade. Muito bem, ok. Ô, cara, estou aprendendo alguma coisa, né? Tá vendo? E sabe o que eu queria trazer de reflexão, reagindo à sua fala? Uhum. Que às vezes a gente recebe aqui alguns pedidos de organizações, sabe? Com uma necessidade tão latente, tão grande. Não, porque as pessoas não querem fazer, eu preciso inovar, eu preciso fazer um negócio que não existe no mundo. Mas isso está sendo legal, né? Todos os dias. Sim. Porque eles chegam pra gente e falam assim, me surpreenda. Me surpreenda. Me traga uma coisa inovadora. Aí você tá aqui, então. Ó, tem um show da Madonna. Eu falo, não, mas calma que eu não tenho budget. Isso! Aí são muitas variáveis. E às vezes... Não precisa. E eu quero pegar um trechinho da sua fala. Putz, o time comercial gosta de aprender ali com quem já sabe. E por vezes, para ele, um WhatsApp com uma resposta já resolveu. Sim. E a gente, não, mas isso não é formal, não é um curso. Então, às vezes, tem uma barreira na cabeça da turma que lida com aprendizagem no dia a dia, que precisa ser superada, que é justamente isso. Cara, e quem diz que tudo precisa ser ultra sofisticado? Total. Se eu tenho uma pessoa que é referência, eu dá palco e dá espaço e cria mecanismos para que ela, então, seja referência. Né, naquela bota temática. As pessoas para conversarem? Simples, tão simples quanto, né? É criar esse ambiente, assim, né? Tem agora a tal do microlearning ali, né? As pílulas para você ir lá dando... conhecimento, oportunidade de aprendizagem no simples, no dia a dia. Eu acho que é isso mesmo, é o WhatsApp. De novo, falando do comercial, eles querem disponibilidade, velocidade, troca. Então, do nosso lado, é como a gente, entendendo essas diferenças, cria esses ambientes, né? Claro, vão ter ali os soft skills que a gente traz, parceiros, e a gente também quer ser surpreendido e quer essa questão da inovação, né? É sempre legal a gente pensar fora da caixa, trazer formas diferentes, métodos diferentes, pessoas que falam a linguagem deles, olhando para essas questões. E é sempre bom trazer pessoas de fora, mas, de novo, entender essas diferenças, quando a gente fala de adultos, do que traz valor, do que é percebido como valor para cada um, é ali que você vira a chave, sabe? Carol, agora vamos falar de você? Vamos. Você acha? Boa. Você está numa empresa que tem uma baita cultura de aprendizagem, você trabalha com aprendizagem, o que a Carol gostaria de aprender? Qual é a próxima coisa que você gostaria de fazer para aprender alguma coisa? Vocês sabem que eu estou num momento muito especial, assim, né? Lá na Alelo, tenho 7 anos de Alelo, completei agora. E a gente está num momento de muitas mudanças, né? A Soraya, que era a nossa diretora, CHRO, ficou lá 10 anos. Queridíssima, que é minha super professora. Foi quem me desenvolveu nesse período, né? Meus 7 anos sempre foi trabalhando com ela. Então, tô com esse desafio de sucessão, né? Com a ida dela ali pro Bradesco, um dos sócios, né, da Alelo. Então, tô com esse super desafio de suceder uma pessoa com 10 anos na cadeira, uma super influência, uma pessoa referência dentro da Alelo, fora da Alelo. Então, tudo para mim nesse momento está sendo de aprendizado, assim, do dia a dia, de sentar numa cadeira, né, de head, aprender com quem está ali comigo na tomada de decisão, como é transitar em diferentes ambientes agora. Então, cada dia, cada reunião ali com o board, cada discussão está sendo de muito aprendizado. E eu acho que isso também é um gancho legal da gente valorizar esses momentos informais. Esses espaços, né? Espaços, pra gente aprender. Às vezes é uma forma que a pessoa se posiciona, olhar como que quem tem mais experiência de trânsito nesse lugar se coloca, para você entender como também se colocar. Gestão política é super importante aprender. Gestão política, governança corporativa, quando você é exposto a fóruns mais sêniores, né? Sim. Um fórum que você não é a sua linguagem habitual. Então, de novo, está sendo um dia a dia de muito aprendizado. Ou seja, você está acordando, respirando e falando, vamos aprender. Vamos aprender. E de negócio cada vez mais, né? Eu sempre falo que cadeira de pessoas não é sentar numa mesa para falar de pessoas. É para falar de negócio. Como que a gente vai impulsionar o resultado por meio da entrega das pessoas. Não tem outro jeito, não, né, Carol? Não tem outro jeito, é pelas pessoas. Então, como eu trago isso, imprimindo o meu estilo também. Isso. E aprendendo... Importante. Com essas outras pessoas. Então, eu tô num momento aprendizado na veia com tudo. Total, de muita troca com pessoas que já passaram por isso. E com mentoras importantes. A Soraya foi minha líder mentora, inevitavelmente, né? Mas trocar com pessoas que já viveram com isso em processos de mentoria informais, que foi esse exemplo que eu dei aqui, e formais também, aproveitar que existe esse método, que isso é uma dica que eu queria ter tido lá atrás, quando eu comecei, sabe? De aprender com quem já passou por isso. Quem já foi pela primeira vez numa reunião de conselho e sentiu frio na barriga, me conta aí como foi. É verdade. O que você fez? Você só observou? Você só anotou? Você falou? Sabe assim? Isso é autoconhecimento também, né? Você vai descobrindo. Eu acho. Agora, o que eu acho bonito da tua fala, Carol, é a humildade. Eu acho que para a gente aprender, assim, o primeiro passo é ter humildade. Até para entender que tem um espaço ainda para ser preenchido. Sempre tem um espaço para chegar a novos conhecimentos, né? É. E você traz aqui uma fala desse lugar, apesar de ter, né, uma carreira consolidada, enfim. Obviamente, já dominar muita coisa ali. Você traz também esse espaço de humildade, que acho que é fundamental, né? Eu acredito, sabe, que a gente nunca tá pronto 100%, pra nada. Assim. Pra nada, é verdade. Mas você sabe que o Alberto tem uma resposta que ele dá, fala assim, e aí, preparado? Ele fala assim, nunca. Nunca. Vou adotar essa. Tá pronto? Não tô. Nunca. É isso, mas a gente vai mesmo, né? As pessoas sempre riem quando é isso, né? Você tá preparado? Não. Não, é muito legal. É uma confirmação do... Exato. Que a risada é uma confirmação que a pessoa se identifica. Porque é legal quando o Alberto tá pra entrar no palco. Nada pra aprender, acaba. E o cliente pergunta pra ele, tá preparado? Nunca. Aí as pessoas olham pra ele com aquela cara. É isso, vendendo o livro da Brené Brown fazendo isso. Mas eu não lembrei uma vez de CHRO Forum, alguma coisa da BRH que acabou a luz, você lembra? Lembro. Que tava intermediando. Ah, meu Deus. Você teve que segurar uma onda ali. Eu nem sabia. Até ligar os geradores. Até ligar. Eu não sei dessa história, não, o Carol. E o que ele fez? Eu não sei da história. Ficou segurando da audiência ali, um tempão. E cantou junto. Cantou, a gente fez. Cantou música do Queen. Foi. Porque acabou a luz. Ou seja, Alberto, você usou o ápice da sua criatividade. Nunca mais voltava, né? Demorou muito. Começou a fazer rodada de piadas de RH. Foi. Sabe qual é a piada de RH que você mais gosta? Aí a gente começava, cara. Foi Alberto, você... Que lindo, sem microfone. Legal que você tava lá. Tá bom, tá. As testemunhas são suas. Mandou bem. Porque é isso, a gente nunca tá pronto. Nunca tá pronto. Então eu assumi... Esse lugar. Bom, ao mesmo tempo que eu posso ajudar outras pessoas, que eu já vivenciei esses problemas que elas estão vivendo agora, eu também tenho muito para aprender com quem já passou pelo que eu tô passando agora, sabe? É isso, é aceitar que a gente não tá pronto e tá aberto para aprender. Carol, com quem já passou, e eu também preciso te dizer, assim, trazendo a minha experiência, que eu também aprendo com quem tá chegando. Ah, total. Né? Total. Assim, esse pessoal, quem chega novo, adoro olhar de estrangeiro, quem acabou de chegar, perguntando por quê. Perguntas óbvias que a gente não se faz mais, né? Nossa, mas sério? como assim que eu não sei essa resposta? Porque já ficou tão naturalizado que a gente tem certas coisas, detalhes que a gente não olha mais, é, né? Não, eu tenho filha adolescente, né? Tenho uma filha de 13 anos, vai fazer 14, aprendo também todo dia com ela, né? Uhum. Mas a gente fez um projeto na Lelo de mentoria reversa, unboxing, que a gente começou... Que legal isso. Lá em 2021, se não me engano. Conta como é isso. A primeira turma, foi muito legal. A gente fez um piloto primeiro, o Cesário era nosso CEO na época, e foi até uma pessoa do meu time, que era uma estagiária de comunicação interna, que foi mentora dele. Mas essa vai ter uma história pra contar. Meu Deus, o resto da vida, né? A moça foi mentora do presidente. Foi, gente. Foi incrível. Porque daí a troca é demais. Você dá exposição pro jovem ali, com o executivo, mas super legal. O executivo, e depois eu fiz, né, a turma seguinte, eu também participei. Você participou como mentora ou como mentorada? Como mentorada. Olha só. Eu vou falar depois do meu case. Mas ali, como a gente começou com o próprio CEO ali, pra ele foi incrível. Porque ela trouxe um refresh, isso que você falou, claro. Sabe? Essa cabeça aberta assim, de como interagir nesse meio digital, o que pra essa galera é valor, conhecer um pouco mais da história de vida desse pessoal que tá chegando agora pro mercado de trabalho, o quanto que é importante quando a gente fala da primeira oportunidade ali de emprego, que no caso dela era a primeira experiência, para a vida, né? Tudo que ela estava adquirindo de experiência para a vida ali. Então, essa troca que vai muito além ali do dia a dia de skills, vai uma troca de vida, cara, é super valiosa. E a minha mentora era uma referência em leitura. Fazia parte de um clube de livro, assim. E nos meus últimos anos era só leitura de business, de RH, de case, de artigo. A gente se sente perdendo tempo lendo romance, aí, né? Fala a verdade. Perdendo tempo lendo. Eu falo, gente... E aí ela me trouxe várias dicas, aplicativos de clube de leitura. O peer coaching ali de leitura, que você vai trocando percepções com outra pessoa. Isso é muito legal. E aí eu falei pra ela, tá, mas ao mesmo tempo você é super antenada em Instagram, tá toda hora ali. Como que você equilibra? Equilibra isso. Então, o meu tema com ela foi muito essa questão do equilíbrio, redes sociais e leitura, tá? Porque também a gente tem um estigma que o jovem de hoje não lê. E não é verdade. Isso é uma crítica. Até porque se a gente tivesse acesso a todas essas tecnologias, quando a gente era criança, provavelmente a gente ia dar preferência para muitas delas. Pois é. A gente só lia livro porque não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa. Não, mas tem muito jovem que lê. Muito. Mesmo até com porque a leitura toda... estimula a atividade cognitiva. Tem inúmeros benefícios. Tem muito jovem, né? Mas ela trouxe a questão do audiobook. Poxa, eu passo uma hora no trânsito, pelo menos, quando eu preciso me deslocar lá para a Alphaville. Escuta a caos corporativo. Para mim, e a minha forma de aprendizagem é muito assim, do auditivo. Da escuta auditivo, do podcast, do audiobook. Então, também abriu o universo e tira muito estigma do jovem, assim. Foi uma experiência muito legal. A gente fez já duas turmas e o pessoal sempre pede. Que legal. Fica agora, aí de boa prática, né? Fica. Você sabe que esse negócio de audiobook, eu comecei muito recentemente. Gente, olha quanto tempo que esse troço já existe. Eu também, Andy, eu também. Eu nem sabia. Foi na minha mentoria que eu falei, gente, o que é maravilhoso. É muito agora, a pergunta que não quer calar. Você sabe me dizer o que a estagiária de comunicação ensinou para o Cesário? Ah, sim. Ensinou a questão de posicionamento mais leve, mais informal. O Cesário, se você acompanhar, né? Não foi só pela mentoria, mas os 6 anos que ele ficou ali com a gente na Lelo. Ele veio mudando, se adaptando. Veio mudando. É, virou atleta. Virou atleta, a linguagem dele, a comunicação dele. Ele é um executivo, assim, né? Brilhante. Ele se comunica. Tava aqui esses dias. Ah, então, com todos. Sensacional. Com todos os níveis, assim, de uma forma leve, fala de igual para igual. Então, acho que a mentoria reversa trouxe para ele também, assim, somando nesse processo dele de desenvolvimento, essa leveza, essa forma de contato com o jovem. Depois ele fez uma palestra bem legal lá no Mackenzie. Tem um livro muito legal, que eu deixo de dica, que eu preciso até descobrir qual é o nome do autor. Na verdade, são vários autores, né? Se chama Aprendi com Meu Chefe. Ah, que legal. E é muito legal porque boa parte dos processos... A gente podia fazer um Aprendi com Meu Time. Aprendi com Meu Time, onde cada... Então, você tem lá o que eu aprendi... Um funcionário do Abílio Diniz contando o que aprendeu com ele. um funcionário do Gerdau, o que aprendeu com ele. Uhum. Então, é muito bacana porque a gente subestima o processo de mentoria, assim como a gente subestima o processo de feedback. Verdade. Mentoria, assim como feedback, é todo dia, pode ser toda hora. É isso. O processo de aprendizagem não está mais separado do trabalhar. Uhum. A gente aprende e trabalha o tempo todo. Antigamente era separado. Eu estou trabalhando agora, não posso aprender nada, não posso entrar. Né? E agora tá junto, é indissociável. Aprender e trabalhar faz parte do mesmo timing. É, e a gente tem que aprender enquanto trabalha, que senão a gente não dá conta, inclusive, da velocidade da transformação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É isso, muito bem! Mas já, sério? Que bate-papo gostoso! Foi igual o programa do Jô hoje, né? Vocês lembram que no programa do Jô ficava, quando as entrevistas eram boas, tinha o A no final, e os entrevistados, inclusive, ficavam ansiosos, né? Tá vendo? Pra ver se vai ter o ar, né? Pra ver se vai ter o ar. Ih, a turma mais jovem nem sabe o que eu tô falando. Nem sabe. O programa do Bolinha, eles não sabem. O Jô sabe. Chacrinha, Bolinha, eles não sabem. Não, o Jô é uma história mais recente. Minha filha tem 22 anos, a Bia. Sabe quem é o Jô? Eu não sei se ela sabe, não. Eu vou perguntar pra ela, vou mandar um WhatsApp. Muito bem, estamos encerrando este segundo episódio. Obrigada. Obrigada, Carol. Muito legal. Então, hoje a gente falou sobre o que nos motiva a aprender, né? É um pouco de curiosidade, é um pouco de necessidade, é um pouco também de como a empresa mapeia as necessidades de cada área. A Carol trouxe aqui o exemplo da criação da persona. Olha só que dica bacana para deixar registrado aí para você. E assim, a gente vai encerrando esse episódio, o segundo da temporada Aprendizagem Corporativa para Valer. E a gente respondeu a pergunta: o que motiva um adulto a aprender? Muito obrigada, Carol. Valeu, Carol. Obrigado, Carol. Volte muitas vezes. Larga seu like, se inscreve no canal, manda pros amigos, manda pros inimigos. E como é que acha, Carol? Como é que acha, Carol? Ah, cadê seu arroba? LinkedIn, Carol Ferreira, Alelo. Só digita ali, Carolina Ferreira, Alelo, já vão me achar. Vou deixar meu e-mail também, para quem quiser fazer contato. Ferreira, né? Isso aí. Quiser conhecer um pouquinho mais, cferreira@alelo.com.br. Ah, que querida, muito generosa. Obrigada. Manda um e-mail, manda sua pergunta. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.